Banda à prova. Uma nova história. Mais uma vez sem limite, sem sono. Um coração tão bonito e sem dono. Ia ficar em casa, mas mudou de plano. Deve tá cansada do cotidiano. Outro rap, outro back, outro beijo. Outros lábios pra poder provar. Uma cama com bem mais desejo. Outro mundo pra poder sonhar. Tá fazendo mais estrago que ponto 40. Fazendo mais barulho que tiro de oitão. E nessa boca linda o cigarro de menta. Voltou pra casa cedo, quase sem noção. Outra vez, mesma cena da semana passada. E o cheiro de álcool, como é que tá? A casa tá arrumada, mas vai dormir no sofá. Sem chance pra viver pouco rap, se for dos loucos, enfim. Acho que a dona é inimiga do fim. Já vi na quebra de boa, no torque, só no comando. Já vi andar com os playboy, já vi louca com os malandros. Será que foi decepção que fez ela virar do avesso? Coração de aço é bem mais forte que o de gesso. Já nem pensar em dormir, viver o presente que é real. Rotina é feita pra quem quer repetir filme no final. Outro rap, outro back, outro beijo. Outros lábios pra poder provar. Uma cama com bem mais desejo. Outro mundo pra poder sonhar. Fazendo mais estrago que ponto 40. Fazendo mais barulho que tiro de oitão. E nessa boca linda um cigarro de menta. Voltou pra casa cedo, quase sem noção. E esse perfume que agrada os maloqueiros. Esse seu jeito, com esse seu cheiro. E essa maneira que cê joga esse cabelo. Será que é sonho ou pesadelo? Tá gastando batom por aí, test drive de boca em boca. A brasa do cigarro quente, a bebida com gelo que deixa ela rouca. Essa cara de santa não engana, quem nasceu pra viver nesse vício? Sábado à noite, balada cheia, ficar em casa é difícil. Outro rap, outro back, outro beijo. Outros lábios pra poder provar. Uma cama com bem mais desejo. Outro mundo pra poder sonhar. Tá fazendo mais estrago que ponto 40. Fazendo mais barulho que tiro de oitão. E nessa boca linda um cigarro de menta. Voltou pra casa cedo, quase sem noção. Outro rap, outro back, outro beijo. Outros lábios pra poder provar. Uma cama com bem mais desejo. Outro mundo pra poder sonhar. Outro rap, outro back, outro beijo. Outros lábios pra poder provar. Uma cama com bem mais desejo. Outro mundo pra poder sonhar.